empunho escudo sagrado que me protege do álcool, da droga, do roubo, da sina, da vida bandida que me ensina a ir livrar da morte. Escudo de aço chamado hip hop, na outra mão seguro o peso da espada que dá estocada em canalhas, pilantras, políticos, filho da puta, piratas que do meu povo se esquece. Mas não, vou sem break, vou na conduta, liberdade de expressão ou simplesmente rap. Bah, espanta, é base live, ideia vale aí, não vale fase. A voz é a chave, o rap é clave, então se arme com responsabilidade que a porta se abre. Se você sabe que o rap invade, não tem quem pare. Postura, respeito, esperança, procedimento, o ideal pra amenizar tanto sofrimento. Braços fortes pra mudar a mãe gentil, Porto Alegre, RS aqui, sul do Brasil. Perícia na caneta pra buscar o que é nosso. Sede de mudança, semi de esforços. Da Guedes não para, sente o drama, segue a trilha. Na luta por melhores condições de vida, rotina estressada, cotidiano tenso. O caos que revela as faces do medo. Denúncia objetiva, manifesto construtivo. Rap evoluído não é mais narrativo. Microfone em punho, a voz da maioria. Saber representar, não ser refém da mídia. A fita é uma só, compromisso com a verdade. Tem que saber entrar e sair sem quentar. O F9 é o quarteto fantástico, o retorno bombástico. Gostou? Quem disse que ia parar se enganou. Da Guedes voltou, Partenon, perifa, coração bom. Alô, sou negrox.com, rimas na garganta. Adianta, caramba, espanta, levanta. Encanta, jogo limpo, acredite do tipo. 3 MCs, 1 DJ, 2 Tech Mix. Vozes espertas, microfones, ideia forte, sujeito homem. O rap ganha, a cultura cresce, convida, converte, adverte, salva, resguarda. O sol brilhando na sua cara, a luz celeste, Deus é pai e comparece. Na zona sul, zona norte, zona leste, encarem. A vida é o tempo da coragem, criem sem clonagem. Aqui é alta linhagem, da original raça africana, poeta imortal da Ira Santa. Histórias da favela, aí ladrão, não é um filme.